deixar um consolador para ser um ombro amigo, o teu apoio na hora da dor, pois quando eu precisei de um amigo, eles estavam dormindo. Não foi fácil suportar a solidão, tive que chorar sozinho. Eu não vou deixar deixar.